Vamos sambar! Palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão! Vai por mim, não entre nessa de levar a vida assim. Se tornar vulgar, não se dá valor. E com qualquer um, você quer fazer. Vai por mim, vai por mim. Não entre nessa de levar a vida assim. Se tornar vulgar, não se dá valor. E com qualquer um, você quer fazer amor. Da sua sensibilidade, da pureza sem vaidade, e do quanto você é capaz. Do encanto e da beleza, e do bálsamo de paz que você é. Foi você, mesmo quem procurou, nem sequer se lembrou, não soube conservar. E assim, assim você desmoronou um castelo de amor. Não dá mais pra você. Foi você, mesmo quem procurou, nem sequer se lembrou, não soube conservar. E assim, você desmoronou um castelo de amor. Não dá mais pra voltar. Sei da sua sensibilidade, da pureza sem maldade, e do quanto você é capaz. Do encanto e da beleza, e do bálsamo de paz que você é. Foi você, mesmo quem procurou, nem sequer se lembrou, não soube conservar. E assim, um castelo de amor, não dá mais pra voltar. Foi você, mesmo quem procurou, nem sequer se lembrou, soube conservar. E assim, você desmoronou.